tic-tac do relógio, as horas passando. Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando, chorando. Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar? Até quando vou aguentar a sua saidinha sem ter hora pra voltar? Nada de você chegar. Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar? Até quando vou aguentar a sua saidinha sem ter hora pra voltar? Tic-tac no relógio, as horas passando. Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando, chorando. O tic-tac do relógio, as horas passando. Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando. De brincadeira ou tá querendo maltratar? Até quando vou aguentar a sua saidinha sem ter hora pra voltar? Nada de você chegar. Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar? Até quando vou aguentar a sua saidinha sem ter hora pra voltar? Chorando, chorando. No tic-tac do relógio, as horas passando. Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando, chorando. E as horas passando. Chorando.